tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? Que é que me ruim? Compre aqui no sul. Junto com o DJ, cantaria começou. Bota a mão na parede, não tem parede, que bota no sul. Bota a mão na parede, não tem parede, que bota no sul. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Ficamos seguros, a cara da luz, a cara do sul. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Ei, piranha, tira o olho, bota a mão, então, o esqueleto é meu, tá? Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? Que é que me escolhi? Compre aqui no sul. Junto com o DJ, cantaria começou. Bota a mão na parede, não tem parede, que bota no sul. Bota a mão na parede, não tem parede, que bota no sul. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Ficamos seguros, a cara da luz, a cara do sul. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Ficamos seguros, a cara da luz, a cara do sul. Tocando, vendendo, lucrando pra fora, tô com o jardim da rua. Tocando essa guarda, guardando pra quem vai sofrer, então vamos ver. Ela quer um lance, escondendo uma coisa, coitando a navinha, tá louca. Suave que eu sou bandida, mas joga confusa, querendo me dar. Ai, calica, é da coisa, amiguinha.